nem andemos para a frente, nem andemos para trás. E eu acho que já fiz tantas diligências, já me cansei de fazer diligências junto ao Ministério da Educação para me darem documentos. Desde até falar com o Sr. Ministro, desde falar com o Sr. Secretário de Estado, depois desde que falar tudo, desde o Sr. Secretário de Estado, tinham-me garantido que esta semana era desbloqueado. Hoje é quinta-feira e não vejo nada desbloqueado. E temos que ver ao Ministério da Educação ou eles nos enviam o mais rapidamente isto e dou-lhe mais uma semana para nos indicar, ou a Câmara Municipal se interessa-se da obra e sai da obra, porque nós não somos obrigados a fazer aquela obra. O dinheiro, existe o dinheiro está numa gaveta do Pacto da Comunidade Intermunicipal.